transforma, vai de outra forma ganhar. Torce o direito, entorta a reforma, sempre consegue mudar a regra do jogo. Oh, oh, a regra do jogo, a ferro e a fogo. Oh, oh, a regra do jogo. Pra quem tem pressa, o que interessa é ter bem mais do que tem. Traz na cabeça a mesma conversa, enrola pra se dar bem na regra do jogo. Oh, oh, na regra do jogo, a ferro e a fogo. Oh, oh, na regra do jogo. É imprudente quem é falante e se dá muito valor. Incompetente é quem vira gente e cai nos braços do amor. A vida dá volta e virada, quem entra despressa, quem sai. O tempo embaralha a jogada, quem sobe não olha quem cai. A vida dá volta e virada, quem entra despressa, quem sai. O tempo embaralha a jogada, quem sobe não olha quem cai. É regra. Enrola pra se dar bem na regra do jogo. Oh, oh, na regra do jogo, a ferro e a fogo. Oh, oh, na regra do jogo. É imprudente quem é falante e se dá muito valor. Incompetente é quem vira a gente e cai nos braços. Amor, a vida dá volta e virada, quem entra despreza quem sai. O tempo embaralha a jogada, quem sobe não olha quem cai. É ferro, é ferro, é ferro, é ferro.